Jesus, São Paulo! Bate na palma da mão. Já comprei uma passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for, não vou voltar. O lugar pra onde eu vou não é o interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Mato Grosso é terra boa, mas lá não se compara o que a cidade tem. Ei, meu irmão, deixa eu falar pra você. Eita, terra abençoada, quer saber pra onde eu vou? Vou pra Nova Jerusalém. Ah! Eu vou pra lá, ai, ai, ai, ai. Eu vou pra lá, ai, ai, ai, ai. Meu pé vai pisar no ouro, lá eu vou cantar no couro. Grita aí só quem vai lá. Eu vou pra lá, ai, ai, ai, ai. Eu sigo lá, meu filho. É assim, minha gente, escuta só. Já comprei uma passagem, tô saindo de viagem. Quando eu for, não vou voltar. O lugar pra onde eu vou não é interior de Minas, nem pras bandas do Goiás. Ô meu conterrâneo, deixa eu falar pra você. Paraíba é terra boa, mas lá não se compara o que a cidade tem. Eita coisa boa, eita terra abençoada, quer saber pra onde?